Não sei mais o que fazer da minha vida sem você. Agora que se foi, eu sofro tanto. Eu sofro tanto sem teu amor. Minha linda, não sei mais o que fazer pra aguentar. Agora que se foi, eu sofro tanto. Eu sofro tanto sem teu amor. Posso então ser bem mais feliz.